no banco agora, eu vou te ensinar. Esse pó do mar você só vai encontrar em Belém do Pará. É banda calypso. Só tô na sua mina.